pode ser. E o Questão de Sensibilidade chegando, e chegando com um pouco de pressa, porque, a exemplo da nossa semana anterior, nós estamos nesta semana também apresentando a sequência da nossa Historiando a Música Clássica, essa proposta em que nós percorremos os caminhos da música clássica nos seus vários períodos, e atualmente, nessas duas últimas semanas, semana passada e nesta semana, estaremos cobrindo o período clássico da música clássica. E continuamos então com a nossa incursão pelas obras de Mozart, e hoje trazendo uma obra especialíssima de Mozart, aliás, um CD especialíssimo, na voz da mezzo-soprano italiana Cecilia Bartoli, especialíssima também, como vocês vão ver. É um CD muito, muito bom, e neste CD nós temos algumas das composições de Mozart, e ele foi um compositor extremamente habilidoso e compôs várias obras para canto, e tanto óperas quanto recitativos. E teremos aqui, exemplificando, algumas peças das suas óperas Così fan tutti, Le nozze di Figaro, Don Giovanni, e também algumas peças sacras, alguns trechos escolhidos de música vocal desse grande compositor do período clássico, Mozart, Amadeus Wolfgang Mozart. Thank you.

Thank you. Thank you. E o Questão de Sensibilidade de hoje termina aqui. Renato se despedindo, Renato Tavolieri Filho, um abraço e até amanhã.